Bem, eu diria que estas obras não são uma novela. Eu diria que estas são um pesadelo. É uma coisa completamente diferente. Eu penso que nós fizemos tudo para que as coisas corressem bem. Daquilo que me parece, os meus serviços técnicos e os serviços da empresa encontram-se em polos completamente opostos, da forma como se faz o pavilhão. A obra, neste momento, também é bom que se diga, já deviam estar 4 pavilhões feitos em termos temporais e do cronograma das obras, e não estão. Aquilo que eu acabo de fazer, e perceba-se, porque era uma empresa do Conselho de Oliveira do Hospital e pedi aos seus vereadores que houvesse aqui alguma contenção, porque era uma empresa nossa. Mas neste momento acabamos de pedir um parecer jurídico a um conjunto de advogados para fazer a rescisão da obra. Mas o que nós achamos é que não vale a pena. Se é para correrem os outros pavilhões, como correram aquele, quando estão 4/5 do tempo decorrido, e temos um pavilhão quando deveríamos ter 4 feitos, acho que nós, a Câmara Municipal, não pode, a partir de agora, contemporizar. E por isso, como disse, encarreguei aqui o Dr. João Mendes, já penso que foi esta semana ou outra semana, temos um advogado avançado sobre contratação pública para nos dar um parecer jurídico e também, quer dizer, que falei com o empreiteiro sobre isto, sobre estas medidas, porque não faria sobre isto. É verdade que eu não posso dizer aos meus serviços técnicos que mudem de opinião dos pareceres que eles dão. Eu tenho que respeitar os pareceres e tenho que lhes dar bom, porque tenho toda a confiança, porque agora o problema que apareceu foi por causa de uns parafusos, por exemplo. Aquilo que havia prometido da empresa é que o dia 28 de fevereiro o pavilhão estava completo, estava pronto. Isso gurou-se. E gurou-se numa que os meus serviços técnicos e os engenheiros que acompanham a obra dizem que são formas dilatórias de arrastar o problema. O problema até era quais eram o tipo de parafusos que se aplicavam, que andam na ordem de 90 metros. Porque o caderno de encargo tem dois tipos de parafusos diferentes. Nós temos que equacionar, mesmo que isto nos custe, mesmo que isto temos que equacionar a hipótese da rescisão litigiosa da obra. Ou há uma correção rápida, até metermos o processo em tribunal, ou depois metemos o processo em tribunal, não voltarei atrás. Tem verbas do quadro comunitário, é preciso tomarmos decisões, levamos as coisas até ao limite dos limites,